que você não vem. Eu já nem sei quanto tempo tem. Estou aqui sentada te esperando. E o dia está quase no fim. Eu sei que dói demais em mim saber.